Pronto, vamos lá fazer uma viagem no tempo até 1984. Sim, sim. Queres apresentar hoje? Não, obrigado. Se quiseres, não, que... estás a fazer um bom trabalho, continua-te a dizer. Ai, está a foder. Já ouviste? Gigi, queres pôr a intro? Quiseste? Ah, pois ainda não ouvimos a intro. Deixa-me trocar então os canais. Este gajo é que tem sete. Ah, Ribeiro! Ainda estou esperando! Vem lá a intro! Bem-vindos a mais um podcast, a conversa sobre filmes e pipocas mais massa desse globo. Antes de começarmos, um comunicado aos nossos ouvintes. Saiu de casa no dia 3 de junho de 2001 para comprar bananas. Desde esse dia, nunca mais foi visto. A família apela o seguinte: volta, macaco Adriano. Estás perdoado. Esperemos que tudo acabe bem. O filme desta semana é This Is Spinotep, de 1984. Um filme do gênero falso documentário, baseado numa obra não publicada de La Féria. E agora, todos juntos, vamos subir a escada para o céu. Sinto teu corpo vibrar dentro de mim. O teu rosto, o cabelo, os teus beijos estremeçam. Ai, que caralho. Pode já acabar aqui, meu? Por favor. Tá. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast, o podcast de filmes e pipocas. Eu sou o Abel Oliveira e hoje comigo tenho o Luís Forte. Olá! O Eduardo Faria. Boa noite. O Guilherme Mesquita. Olá, boa noite. Rui Ribeiro. Olá! Olá! E Lucas Moreira, ou Lucas Silva, esclarece-me, é Lucas Silva ou Lucas Moreira? Nunca sei. É Lucas Moreira e Silva. Ah, ok. Tá bom. Unipessoal. Lucas é muito bom. O filme desta semana é o This Is Final Tap, foi escolhido pelo Gigi Ribeiro, que é um filme de 1984, que é realizado pelo... o Rob Reiner, ou Reiner, não sei como é que se pronuncia o filme dele, o nome dele, e assim vou passar a ler a sinopse que está no IMDb. Spinal Tap, uma das bandas mais barulhentas de Inglaterra, é documentada pelo realizador Marty de Burgi naquela que será a sua mais fatídica tour. Ribeiro, foste tu que escolheste este filme, porquê é que escolheste? Olha, Abel Oliveira, aquilo que me levou a escolher este filme foi o facto de me ter marcado a minha adolescência e isso. Calça meia grossa, Ribeiro. Estamos bem. Não, foi um filme. Opa, foi um filme que eu me deparei com ele. Engraçado, numa entrevista dos Guns N' Roses, um videozinho qualquer que eu estava a ver na altura, em que um deles falava deste filme. E eu pensei, quero ver isto, não é? E pronto, acabei por ver o filme e lá está. E vocês que também já viram percebem que é um filme que dificilmente ficas indiferente, não é? Vês aquilo. Ok, vamos passar então às primeiras impressões. Eduardo, o que é que achaste deste filme? Olha, eu por acaso tenho uma relação engraçada com este filme, porque já era um filme que eu conhecia há algum tempo, nunca tinha visto. E nunca tinha visto porque como se tratava assim de uma banda rock e tal, metaleira, não me parecia que fosse um filme que fosse gostar muito. O filme acabou por me surpreender um bocado, até pela positiva. Gostei muito do tipo de humor e das piadas, da forma como elas são construídas no filme. Mas... pronto, tive alguma dificuldade até em me agarrar muito ao filme por ser neste estilo de documentário e não ter assim uma linha temporal muito muito consistente, não é? Vamos viajando ali por certas, por certos acontecimentos, pela história dos concertos, e as coisas vão acontecendo. Não gostaste tanto, então, por não ter, se calhar, uma narrativa, um plot assim muito marcado? Senti alguma dificuldade com isso, sim, neste estilo de rockumentary, como o realizador lhe chama, mas gostei muito do tipo de humor, identifico-me até bastante com o tipo de piadas que lá vão acontecer. Mas Eduardo, fiquei só aqui com uma dúvida. Tu, enquanto apreciador de folclore venezuelano, o facto de ser um... Sim, os teus gostos musicais são muito ecléticos. O facto do tema ser rock, estavas a dizer que não te seduzia, não era? São duas coisas, ao Ribeiro, por acaso, que me acontecem, que é, eu gosto muito de música, como gosto muito de futebol, por exemplo. Epá, eu não sou grande fã de filmes de desporto, sobre música. Não sei porquê, mas é uma coisa que me acontece. Aqui também talvez seja um bocadinho pela estética do filme, não é? Que é aquele... aquele estilo de 80s, não é? Não sei se é 80s, se é final de 70. É 80s. O filme foi lançado em 1984, aquela grande data, não é? Aquele grande ano, quero dizer. Curiosamente, é um ano anterior à formação dos Guns N' Roses, lá está. Pois. Okay. Mas eu, se tivesse que enquadrar aquela banda, não enquadrava muito na onda dos Guns N' Roses. Não é. Aquilo... Kiss, talvez. Exatamente. Não, mas isso é uma coisa, que temos que, se calhar, passar para a parte de spoilers, isso, porque o filme é muito abrangente em termos de género. É isso que é muito interessante. Olha, eu acho que neste filme nem sequer existem spoilers, lá está. Como é uma coisa tão... só existe um acontecimento mais ou menos relevante na narrativa, digamos assim, do filme, lá para o fim, mas tirando isso, são acontecimentos muito esporádicos, de coisas que vão acontecendo e alguns gags que se vão passando. Isto não tira mérito nenhum ao filme, é o tipo de filme, pronto. E claro. eu é que sinto mais dificuldade em acompanhá-lo por ser assim. Ok, Lucas. Brasil! Eu achei hilário o filme. Achei muito engraçado, mano. É, cheio de piadas mesmo. E eu acho que muito ali, pelo que eu senti, parece ser improviso, parece ser mesmo os atores a falar, principalmente nas entrevistas. Eu acho que aquilo, muitos ali não foram coisas escritas, eu acho que parece mesmo eles a falarem um com o outro. E eu acho que isso é uma coisa que une meio o filme, que é que a química entre eles, os gajos parecem mesmo amigos, parecem mesmo uma banda. Eu sei que eles chegaram depois a gravar álbuns até, e se calhar acho que até tem outro filme ou vídeo. É uma curta, assim. Tem um Spinal Tap 2, só que, desculpa lá o termo, é uma merda. Saiu para aí nos anos 90 e aquilo não foi muito bem sucedido. Portanto, aconteceu-lhes o mesmo que à banda, não é? Aconteceu-lhes o mesmo do que no documentário, no primeiro. Sim. O que eu sei é que eles fizeram uma curta que acho que se chama o Final Tap The Last Tour. Acho que é uma curta, não sei se é isso que estás a falar, Ribeiro. Mas eles acabaram. Eles viraram uma banda mesmo. Eles não, há o Spinal Tap Reunion, que é de 1992. Ok. Isso já passou. Eu lembro de uma vez ter passado aqui na televisão portuguesa. Mas lá está, é mesmo muito fraquinho, porque, aliás, eu nem sei de quem é que é o filme, não sei se é na mesma do Rob Reiner, eu acho que não. Mas lá está, passa mesmo ao lado. Ok, Guilherme, o que é que achaste do filme? Eu vi este filme e foi delicioso. É uma delícia! Ai, delícia! Cena após cena, rime cada vez mais. Eu gosto muito deste tipo de estrutura, de ter um straight man basicamente a fazer entrevistas e a documentar o processo de desintegração da banda, e à medida que os elementos se vão aproximando desta, tipo a rapariga que é basicamente a Yoko Ono, o agente que não sabe o que fazer e que arranja sempre uma forma de dizer as coisas bem, mas as coisas não são boas de dizer, e a certa altura ele passa assim, claro, o tom improvisacional do filme é, é sempre bom. Pelos vistos, o realizador tinha 16 horas de filmagens, só de ele a falar com os atores e todos em personagem, isso é muito bom. E dá para ver que aquelas pérolas surgiram de muita química e muito trabalho. E eu gosto muito disso. Sim. E as músicas, claro está. Epá, as músicas eu descobri, são... eu descobri que o orçamento deste filme foi para aí 1 ou 2 milhões de dólares. Tipo, pá, para um filme americano é baixíssimo. Sim. E lá está, aquilo que ele conseguiu... 2 milhões e 500. 2 milhões, exato, 2 milhões e tal. Pá, mas notas que é uma coisa low budget, mas é mesmo isso, é tipo o material está mesmo, pá, na minha opinião está bem trabalhado, não é? E é isso que estavas também a... Sim. Ok, forte, o que é que achaste? Estimados ouvintes, gostaria de informar que o microfone de Luís Forte foi baixo. Lamentamos imenso e voltamos já de seguida. Bate forte o tambor, eu quero tique, tique, tique. Está muito forte. Pronto, eu vou passar a dizer o que é que achei do filme. Pá, eu adorei o filme. O filme é mesmo o meu estilo. Assim, eu adoro tudo que tem a ver com mockumentaries, desde o The Office, o What You Do in the Shadows, que é mais recente. You Like the Game? Ou seja, este é muito mais antigo, mas o que faz com que um mockumentary tenha piada é universal em todos e eu adoro. Concordo com o Dudu a dizer que, pronto, não é uma grande história, são mais situações que acontecem, por isso é que se calhar muito provavelmente uma sequela do filme não iria ter muito sucesso, porque poderia ser mais do mesmo, não é? Mas adorei o filme, assim, adorei. Podemos depois debater se o filme narrativamente e estrutura e se está bem feito ou não, pá, mas assim, como enjoyment, para mim foi a bater lá em cima na headline. Eu quando falei da narrativa e desses pormenores, não tenho nada contra o género. Sim, claro. Mas é mesmo uma característica do género. Por exemplo, eu não sou grande fã de mockumentaries, mas, por exemplo, há uma série que é... da Aardman, pronto, de entrevistas em animais no zoo, e agora não me estou a lembrar do nome. Creature Comforts, exato. E é a minha série de animação preferida. Agora, a realidade é que eu próprio tenho dificuldade em ver vários episódios seguidos porque me cansa o género, percebes? Porque passado algum tempo começo a opa, acho engraçado, acho as situações engraçadas, mas tenho dificuldade, vou perdendo o gás, percebes, ao longo do filme. Sim. E senti um bocadinho isso em relação a este. E depois, isso comigo não me aconteceu, porque bem gag atrás de gag, e todas diferentes umas das outras. Opa, e tem lá cenas, eu acho que a cena de ter sido low budget ainda fez com que o filme fosse mais realista, no sentido de parecer mesmo um documentário. Aliás, por isso é que a maior parte dos mockumentaries são low budget e têm, em termos técnicos, não são grande coisa. Opa, e há a cena do mockumentary que todos os mockumentaries usam, acho eu, que é a cena do persona, das pessoas que se criam em frente às câmaras. Claro que neste caso é exaltado ainda por cima por eles serem estrelas rock, entre aspas, não é? Nós vemos isso no The Office, não é? Aquele patrão que enfrenta a câmara faz aquelas figuras todas. Isso é que eu... Essa busca por essa persona que me fascina. Esse persona. Pois. Eu pensava que era o persona do Bergman, estás a falar das lésbicas. Eu pensava, estava aqui a pensar onde é que eu vinha lésbicas. Por isso é que eu gosto muito deste tipo de filmes. Mais alguém quer dizer alguma coisa antes de passarmos? Não, eu acho que a ideia de ser um mockumentary, eu acho que combina muito com o estilo de humor deles. Ao menos eu acho melhor as piadas que vinham através de diálogo do que as mais visuais. São muito engraçadas as visuais, tipo as que tem no palco, são quando o gajo fica preso dentro daquela cena. São engraçadas, mas eu acho mais engraçado o diálogo deles, as conversas em que eles tocam, e eu acho que a ideia de ser um mockumentary, que eles possam conversar e ter essas entrevistas. Mas, Lucas, repara, isso é o ponto comum, na minha opinião, dos mockumentaries, que é as piadas vêm desse... destes diálogos, a maior parte, exatamente, tu, a maior parte dos mockumentaries, para mim, o que tem mais piada é isso, é os diálogos, por isso é que vem muito do improviso também, e só quem, também quem tem já muitas horas rodadas daquilo e quem já tem muita experiência é que também consegue fazer boas personagens de mockumentary, porque aquilo tem que sair naturalmente, não é? Eu acho que o timing, eu acho também que o timing no qual saiu este mockumentary foi muito importante, porque se vocês repararem é um período em que o rock está no auge, as bandas rock, epá, neste período até o final dos anos 80 são elas que praticamente mandam e enchem estádios e tudo mais. E por isso creio que lá está, não podia ser mesmo melhor a altura em que este filme saiu, e o período em que ele retrata, porque se fosse agora, lá está, não acho que não teríamos muito estas situações, não é? Eles no fundo passam-se por deuses do rock, apesar de pois, não porque ser. Opá, não sei, eu não sei se concordam comigo, mas eu acho que este cena de rockstar, tal como é retratada no filme, acho que já foi mais, já, exatamente, foi mais impactante no passado do que é agora. Claro. Continua a haver, não é? Mas acho que por isso é que se bem que eu acho que uma coisa de género adaptada aos nossos tempos, acho que teria piada na mesma, mas sim, concordo contigo que hoje em dia seria mais um rap, talvez. Exatamente, Jay-Z, sim. Uma banda tipo Straight Outta Compton. Atenção, há um filme que é muito parecido, que saiu o ano passado, acho eu, que era do Andy Samberg, que se chama Popstar Never Stop, em cima coisa, que é tipo uma paródia às popstars, lá está, que na altura eras rockstars, agora somos popstars. Lá está, que é de música e adaptado aos nossos tempos. Mas sim, seria se calhar a possível adaptação aos tempos atuais. Ah, e também há um mundo dos DJs, da eletrónica. Sim, sim. Eu acho que o realizador, quando fez este filme, acho que deve-se ter inspirado muito num documentário dos Led Zeppelin de 1976, chamado The Song Remains the Same, que acompanha uma tour deles aos Estados Unidos. Acho que foi tipo a maior tour que eles fizeram na altura até os Estados Unidos. E até a maneira como ele filma os concertos e aquela preparação e aquelas conversas que há, parece-me ser muito baseado nesse filme. E ele conseguiu, lá está, conseguiu mesmo tornar a coisa credível, por ter essa referência. Sim. Há muito realismo no filme. Exatamente. Aliás, tu consegues perceber que na altura o filme não foi muito bem recebido, ou melhor, foi recebido com pouca... com, não foi assim uma coisa que tivesse abalado com tudo, porque o pessoal pensava que isto era uma coisa realista, uma coisa a sério. Devido também ao facto de estar tão bem feito e ser tão verossímil. E eles são bizarros. Eles dizem coisas estapafúrdicas, mas não são tão descabidos quanto isso. E isso é muito bom. Pois, se calhar hoje são descabidos, mas na altura não seriam, não é? Tu, ao olhar hoje com esta distância, consegues perceber bem quão ridículas são as personagens, mas se calhar naquela altura não conseguias distinguir assim tão bem o ridículo do... Tu estás a ver o filme agora e lá está, se não pesquisares se realmente existe esta banda, se não existe, aquilo acaba por te enganar um bocadinho, porque repara, ele vai buscar imagens de arquivo de 60 e tal, e depois ainda vai buscar outras de sei lá, assim, de um concerto psicadélico que eles fizeram, ou seja, há praticamente um passado, e ele depois ainda te apresenta uns álbuns e não sei o quê. Epá, é que tu acreditas mesmo na coisa. Eu aí vou mais pelo humor, não é? Quando o fulano quando fala que o primeiro nome foi The Originals e depois tiveram que mudar para o caminho, chamam eles Originals. Opa, aí ficam. Eu não sei se é isso que estás a dizer, mas eu não acho que esse filme consiga passar como real. Pois, é isso. O F for Fake passa realmente por um filme real. Eu não conheci o outro. A mesma. 84 passou como real, Lucas. Foi por isso que não teve tanto sucesso na altura. Eu entendo achar que a banda é real. Não, mas é porque acontecem coisas muito surreais. Acontecem coisas muito... Tipo as coisas que acontecem no palco. Qual é a coisa surreal? É que Ok, os bateristas a desaparecerem, tudo bem. Tudo bem, mas isso pode ser uma piada. Eles podem ter incluído isso por piada. É simplesmente forma. Porque ninguém é tão burro quanto aqueles gajos. Claro. Aí acho eu. Já... Mas há ali pormenores que tornam. É lógico que aquelas situações não são reais. E eu não sei até que ponto. Pronto, a diferença do F for Fake e entre este filme. A diferença. Uma das, mas a principal é que o F for Fake pretende realmente e consegue levar-te, exatamente, manipular-te, enquanto que este aqui, mesmo que consiga, as pessoas que conseguiu manipular, não, eu não sinto no filme uma intenção de te manipular. Acho que o realizador pretende. Propósito cómico, não. Porque senão ele iria se conter em algumas partes e não ia. Exatamente. Eu acho que foi por causa do realismo que o próprio realizador. Pôs na personagem. Quanto mais assente na terra o entrevistador e o realizador fosse, maior era a piada, percebes? Maior era o salto para a coisa, para a coisa que ia sair da voz. Hoje em dia nós estamos muito acostumados com mockumentary e found footage e coisas assim. Mas naquela altura... Sim, olha, eu queria-vos fazer voltar a 1984... E vos dizer que quem estava no top de vendas de música nessa altura era o Prince. Okay, com a música, com o êxito When the Doves Cry. Ou seja, é lindíssimo. E só agora para vos informar, enquanto que em Portugal, no festival RTP da Canção de 1984, tínhamos Zélia Rodrigues com o tema... Tricô de Cheiros, que depois foi vencida pelo António Sala com Uma Canção Amiga. Obrigado pela informação. Ou seja, as estrelas do rock portuguesas eram estas. Não viste, Lucas? Vou pôr para essa casa. Ribeiro, tu não deste a tua opinião oficial? Queres dá-la? Ou... Queres passar para os spoilers? Pá, este filme, como vocês já disseram, o Enjoyment, lá está, é incrível. É mesmo daquelas comédias em que... Pá, é entretenimento puro, tu desligas o cérebro praticamente a ver aquilo e deixas-te ir e riste. Não digo que tenha rido assim, aquele riso descontrolado, mas tem piada. Concordo com o Eduardo quando ele disse quanto à estrutura, que por vezes até dificulta um bocadinho tu acompanhares o filme, porque aquilo não é bem uma coisa aleatória, mas é um bocadinho selvagem, não é? A maneira como aquilo é encadeado. E também concordo praticamente com quase toda a gente disse que a autenticidade que há nos diálogos do filme é incrível. E como o Guilherme disse, de ele ter mais de 16 horas de filmagem, filmagens. De depoimentos, só mostra mesmo o trabalho que foi feito, que é qualquer coisa. É mesmo a documentário, meu, porque assim, os documentários normalmente também são gravados... Exato. Com horas muito extras, percebes? E repara que isto na altura, lá está, percebes porque é que eles gastaram, se calhar só nas filmagens, tiveram pouco marketing. Exato, foi na película. Se fosse agora. E nos palcos e essas coisas. Se fosse uma coisa web, se calhar tinha outro tipo de vida e de longevidade. E eu acho que o budget dos 2 milhões e 500, acho que 2 milhões foram para a Stone Age que eles fizeram. Sim, sem dúvida. Acho que se é que aquela réplica é que está mesmo muito bem trabalhada. A escala muito proporcional. A escala é que temos pena. Ok, está a Ribeiro. Está, obrigado. Pronto, gosto de ouvi-lo então. Muito bem, jovens, vamos passar à parte de spoilers. Cuidado que tem spoiler. Estamos então na secção de spoilers. Quem quer começar aqui a esbardalhar este filme todo? Eu? Não, tu não, Lucas. Quem quer? Lucas, força, dá-lhe. Eu acho que, não sei se estou certo, mas acho que talvez a razão por estarmos um pouco saindo do tópico do filme Talvez porque eu acho que o filme, apesar de ser muito engraçado e eu ter curtido muito, eu acho que o filme não tem, talvez, grande por onde pegar. Eu acho muito interessante a cena que tem entre a relação da Gaja com a banda, porque eu acho que aquele é um típico clichê que realmente acontece, nem só em bandas, mas em grupos de amigos, em entrar uma Gaja e balançar com aquele mundo. Agora, fora isso, eu acho que o filme, se calhar, não tem tanta profundidade. Não que isso seja mal, mas talvez seja por isso que é difícil discutir. O filme pega em muitos clichês, não é? Pega em muitos clichês, faz um batido com aquilo e pronto, e é engraçado. Porque não é só a Gaja, é a Gaja, depois é a relação dos dois melhores amigos. Sim, pois, essa cena toda é a cena da música. Todos os pormenores da música estão todos lá, meu. Todas as merdas, está tudo lá. E a parte brilhante é que perguntam ao gajo qual é a parte que mais gostas da colaboração com o outro e ele diz que são os seus solos. Isso também é. Exato. Olha, mas já que estamos a falar dos dois, do vocalista e do guitarrista, pá, expliquem-me uma coisa. Lennon McCartney, não é? Exato, expliquem-me uma coisa. Chuck. Como é que eles os dois apanharam herpes? E só eles os dois é que têm herpes no ar? E é que está, meu, outro problema. É sexo. Sexo, and rock and roll, bitch. Não é isso. E depois aparece e o guitarrista fica com ciúmes, não é? Da Yoko Ono, como vocês chamam. Do que eu estive a ler, supostamente, uma cena cortada do filme, que era, eles tinham os três ido para a cama com a mesma gaja. Ah, okay. E eles cortaram essa cena, percebes? Okay. Mas, por exemplo, isso é uma cena que ele não está muito explícito no filme, não é? Porque eles dão demais a cena do rock and roll, mas há sexo e há drugs, e estão lá mesmo, lá está. Por exemplo, esse aí está o sexo lá, não é? De outra forma visível. Mas pois, supostamente é isso. É que assim já se percebe. Agora, como aquilo aparece lá, acho que é tipo, tem estes gajos a andar aos beijos, foi isto. Não é? É um bocado isso. Vamos lá, eu ouvo duas. Assim, eu concordo com o Eduardo quando ele disse no início que este filme não é assim tão suscetível a spoilers. Porque de facto não é, porque embora as cenas, nós antes da cena começar, nós não sabemos para onde, o que é que vem a seguir, não é? Mal ela começa, nós sabemos logo exatamente o que é que vai acontecer. A cena do casulo, não é? Que eles são os três no casulo. Opa, essa cena. Que sai um. Para mim, opa, foi a melhor cena de filme que eu vi. Eu chorei a rir a ver essa. É muito. Opa, sai um, não é? Sai um, em glória. Depois sai o outro em glória. E quando sai o segundo, aquele não vai sair. E a música está a falar do nascimento do rock and roll, não é? A música está a falar de. Foi assim que nasceu o rock and roll e o gajo está lá em. Foi que eu achei menos piada, mas foi isso. É sério? Ei, pá, eu mijei a morrer. A forma como acaba a cena é que é espetacular, porque o casulo abre e depois ele sai e depois. Sim. Ah, não, tem que entrar. E depois não consegue entrar. Exato. Oh, pá, essa também foi a minha cena favorita no filme. Pá, mas essa cena para mim foi a que eu menos gostei, meu. Foi a que menos achei piada essa. Eu curti, tá? Curti o filme todo. Mas essa foi a que eu achei mais. Então, onde filme onde de comédia, onde é que, sabes? Onde é que te divertiste mais no filme? Hã? Olha, a parte que eu mais curti foi quando os gajos estão a falar de quando se conheceram os dois, estás a ver? E começam os dois a cantar uma música, a primeira música que eles fizeram. Ah, sim. E eles começam, tum-tac, tum-tac. Para mim foi a cena mais genial de sempre, meu. Foi a cena que eu mais curti, meu. Tens também um momento muito bom que é quando eles estão a enfrentar a campa do Elvis. A campa, pois, já sabia. E decidem cantar, fazer um tributo ao Rei em Harmonia, não é? Depois começam a discutir, começam a ter discussões. Opa, já, não sei se foi a Blue Sweet Shoes, já não me lembro. Não. Não lembro qual era, mas não era essa. Ah, pá, já não sei. Acho que sei que é espetacular, porque é. Eu acho que é Art Break Hotel, não é? Acho que é. É isso. É isso. Pá, e eles têm tipo aquela típica discussão de banda de como é que vamos fazer isto? Não, vamos fazer numa harmonia assim? Não, estás a entrar muito assim. A relação dos gajos é muito bem feita. É mesmo. É brutal. É mesmo muito. É assim, lá está. Eu acho assim, este filme, embora não. Como um todo, não é? Como história, não tem ali nada por onde se lhe pegue. Eu acho que as cenas individualmente, pá, se não são todas geniais, são quase todas geniais. Oh, pá, eu rimo em quase todas as cenas. E eu rimo assim, muito da história dos bateristas. Oh, pá, cenas bateristas. Pá, tens outra que é a cena em que ele está a fazer o solo, que é mesmo um clichê no. Sim. E ele faz o solo e deita-se e depois não se consegue levantar. Mas... Faz sinal ao Rhodey. Aquela cena que por acaso é pertinente, não é? Que eles jeitam sempre daquela forma. Mas é fixe que o Rhodey, o papel dele, ele já sabe, ele já está habituado. Ele chega ali e ele dá uma volta com ele, não é? Que é para ficar mais, é para ficar mais fixo e feito e depois levanto. Opa, e as cenas do agente contra os elementos, meu? Contra a namorada do outro. Pá, contra a artista que interpretou o guardanapo à risca, meu. O agente a reagir também é genial, meu. Sim, pois, quando ele finalmente passa. Eu acho engraçado nessa cena do agente, que o agente reclama com o artista. Porque diz-lhe, mas tu quer dizer, dão-te um guardanapo e tu vais para essa merda do guardanapo, vais seguir quem está. E vai reclamar com o gajo do guardanapo a dizer, eu só lhe entreguei o guardanapo, tu é que puseste o guardanapo assim. Porque realmente ele está ali e ouve dos dois lados e ele é que tem razão, porque está rodeado de gente completamente incompetente, não é? Quer dizer, um momento muito bom também, acho que é aquele em que eles tentam ir para o palco, e perdem-se e depois. Ei, meu, isso é. Opa, resumindo, lá está. É uma situação muito, muito caricata o que está aqui a acontecer, que é. Acho que temos todos consenso em quando achamos que o filme é muito bom. Mas para efeitos de discussão do filme, ele é fraco. Quando nós começamos a fazer aquela típica conversa de ei, lembras-te daquela cena? É fixe. Ah, e aquela? É fixe. E não debatemos até está bem feito assim, está mal feito assim. Quer dizer que o filme não tem muita substância. O que não faz dele um mau filme, atenção. Como é tão caótico o filme e é tão... Mas eu não acho já assim tão caótico quanto isso. Não achas? Eu acho que mesmo para um documentário, é um bocado, não é? Porque um documentário teria uma narrativa maior que aquilo. Eu não, também não achei. Eu, no início eu achei meio estranho, mas depois que eu percebi, aquilo é tipo um diário de acompanhar o... Percebes? Tem que ser mesmo assim caótico, percebes? A narrativa. Porque aquilo é o acompanhamento daquela tour, percebes? E tu, quer dizer... Tu nunca sabes ao certo o que vai acontecer, percebes? É o calhar, meu. Vai calhar assim. Claro que tu podes chegar no fim e fazer uma montagem como te der jeito. Mas o acompanhamento real da tour, e acho que é isso que também acaba por dar algum realismo à cena, e tanto realismo, o acompanhamento real da tour é aquela cena que tu vais falando, depois vais metendo entrevistas e vais mostrando cenas daquilo que foi acontecendo ao longo da tour. Até chegar ao último ponto, que é, no fundo, aquilo que acabou por acontecer mesmo com o filme, não é? O que acontece com a banda, que é, não é muito, ninguém liga no início e depois acaba por ter alto sucesso no Japão e eles já estão um filme de caraças e é uma banda de caraças outra vez. Mas mesmo aí acabam mais ou menos onde estavam, não é? Porque, ok, tem algum sucesso no Japão, é uma fase, é o que lhe diz o americano, mal ele chega lá, não é? Mas é isso, é tal cena da música, é tal cena da indústria musical, é a cena toda, meu. É a mesma merda deles de terem uma capa e não poder ser aquela capa e depois o outro gajo tem uma capa também cheia de gajas nuas e o caralho e pode ter aquela capa, meu. E... Eu adorei a solução, que foi tipo tornar a capa preta e depois ainda há um que diz, é o baixista que diz, epá, tu consegues ver a tua cara na reflexo? Yeah. Consegues ver a tua cara? Ou seja, o álbum é a tua própria cara. Ele disse assim, mas olha, o Abel disse uma coisa aqui que eu achei muito forte, que o filme não tem substância. Eu não acho que o filme não tenha substância. Eu acho que a substância... tá em lugares diferentes do que em outros filmes. Eu acho que a substância está mais nos personagens, mais no... Sim, ó Lucas. Na relação deles. Mas o filme faz uma sátira muito boa aos subgéneros do rock. Por se reparaste, tens aquele... Por exemplo, o início da banda é aquele rock mais à Beatles. Beatles, mas a cena em que eles aparecem é uma recriação total de um clipe dos Beatles, não é? Exatamente. Sim. Depois tens o rock psicadélico. Depois tens o... algo que é entre o prog rock e o air metal, que é aquela cena é que eles estão agora. É meio Black Sabbath, o caralho. Ah pá, é eles tipo, basicamente, ele goza com quase que os géneros todos. Mas já toca-lhes muito superficialmente, não sei se... É aquela cena da moda que eles também falam, claro. Da própria moda da música. Pois, eles no fundo nem sabem onde é que se vão encaixar, não é? Eles querem ser famosos e pelos vistos, ele mostra que eles nos anos 60, ou onde é que foi, pá, acabaram por ter alguma popularidade. e estão constantemente a tentar inovar e constantemente a pá, no fundo eles são uns vendidos, não é? Eles depois eles tentam fazer jazz, não é? A certa altura. Exatamente, tentam fazer jazz. Mas, Lucas, para te responder àquela cena de Sérgio, quando eu disse que não tem substância, o que eu quero dizer é, atenção, como eu disse, eu adorei o filme. Aliás, é dos meus filmes favoritos que nós alguma vez falámos no podcast. Uhum. Mas o que eu quero dizer é, chegas ao final, ok, passaste ali 1h20 do caraças, altamente, mas depois disso está-se bem, segues a tua vida e, claro. E a discussão possível do filme é aquela que nós estamos a ter agora, que é lembras-te daquilo, que giro, e aquilo, também é giro, percebes? Não há muito o que falar. Este filme eu acho que inspirou muito também o Tenacious D, o The Pickle Destiny. Sim, eu ia falar disso também. Epá, isso é uma versão muito atual, não é? Deste filme. Exato. Eu acho que é mesmo... É a recriação atual. Mas, por exemplo, eu acho que é daquelas merdas que... É tão realista, meu, e está tão bem representado o universo todo da música, meu, e dos concertos e bandas, etc, meu, que qualquer gajo que esteja numa banda, meu, que veja aquela merda e que faça tours e que vá dar concertos, que veja aquela merda, pá, vai sentir de qualquer forma ali a esta minha figura, percebes? Sim. Parece que ele vai sair um bocado de fora, percebes? E vai olhar para eles, meu, percebes? O que acontece com eles parece que é uma coisa muito recorrente nas bandas. Sempre passam por aqueles mesmos problemas, aquelas dificuldades, aqueles desentendimentos. Montes de merdas, montes de merdas. E por isso é que eu digo que a minha cena preferida é mesmo aquela cena deles a ir ao passado, a primeira música, a cantar a primeira música, que todos os documentários, todas as bandas, todas as entrevistas têm essa merda e é sempre a mesma merda. E eles, ai, como é que era a letra? Ai, isto. Mas em termos de produção, opa, o filme, em termos musicais, o filme está bem conseguido. As letras, pá, mesmo as letras que são parvas, não é? Se vocês repararem. Mas olha que não é. Big Bottom. Big Bottom. Não é música má, meu. Está bem feito. Aliás, olha, tu tens a Big Bottom e os Queen tinham a Fat Bottom Girls. Fat Bottom Girls, exatamente. Sim, mas atenção que a música não era nem sempre, nem todas eram originais, pois não? Eu julgo que era. Acho que tinha uma outra, pelo menos, que não são originais. Acho eu, não tenho a certeza. A Sex Farm deve ser original, aquilo está muito bom. Estou a falar da música, não estou a falar das letras. A música. E a música. Ah, sim, algumas eram mais ou menos para ser parecido com isto, se calhar. Exatamente. Por exemplo, aquela questão dos Beatles, não é? Aquilo é Gimme Money, qualquer coisa, era tipo Can't Buy Me Love. Era assim, um pop meio esquisito, não estava-se fácil, não é? Pois, mas aí se calhar já faz parte da própria sátira, não é? Sim, claro. Só estávamos a discutir a qualidade musical da coisa em si. Epá, eu sinceramente, eu acho. Achei que o filme tem momentos com muita piada, mas senti sempre que estava no mesmo nem falo só em termos narrativos, eu senti sempre que estava no mesmo espaço, não é? Porque estou num sítio no concerto e depois estou noutro sítio noutro concerto e estou num hotel e estou noutro hotel e como é um tema mais ou menos recorrente, acaba por ser cheio de lugares comuns. Ok, eu percebo que o filme seja uma sátira a isso mesmo, ou melhor, uma sátira ao mundo da música, e acabou por ser influente para muitos outros filmes que foram feitos sobre o mundo da música, mas eles existem no nosso imaginário, e a partir do momento em que existem no nosso imaginário, e eu estou a ver este agora, ou estou a discuti-lo agora, pelo menos, está cheio de coisas comuns. Eu não acho assim, e isso acaba por me aborrecer um bocadinho, percebes? Porque isso que estás a dizer de tu veres mesmo, eu também já vi mesmo na música, menos, mas noutros filmes sobre música, muito, estás a perceber? Mas se calhar esses filmes foram inspirados neste, ou seja, nós estamos eu percebo isso e ele tem muito valor por isso. Exatamente. Eu percebo isso e ele tem muito valor por isso. Sim, mas tens colados porque, como já tens essa perspectiva, exato, que já viste, exato, e que é impossível de apagares, não é? É a mesma coisa que nós, quando vemos agora filmes como o Star Wars original, sabemos que aqueles efeitos visuais foram inovadores, mas nós não conseguimos achar aquilo espetacular porque já... Exato. E há outra coisa, é que quando é feito uma homenagem a algum filme, normalmente é feita mudando alguma coisa. E se calhar aquilo que foi feito a este filme foi um aproveitamento tão grande e tão abusador, não sei, isto é a sensação que eu tenho, que muitos daqueles momentos já foram replicados e eu nem sequer tinha a sensação de ter visto homenagens a este filme. Eu vi pedaços deste filme durante toda a minha vida. Com outros personagens. Essa é a sensação que eu tenho. Com outros personagens, sim. Aposto que nunca viste nenhum filme em que tem uma cena de um gajo a passar num teto de metais e tem um pepino enfiado em metal. Opa, essa parte achei piada, mas fiquei muito curioso. Sim. Até que ponto é que um pepino realmente... Eu só não percebi para que é o papel de alumínio no pepino. Para estragar. Para pintar, pois. Para manter a qualidade, não é? Mas olha, GG, era com o brilhante para dentro ou para fora? Eu acho que o brilhante está para dentro. Ok. Para falar, pronto, já que aqui estamos, né? Para falar do filme, a única coisa que eu achei que não foi muito bem feita, lá está, mas isso já é umas piaguices, que é aquela cena em que quando achamos que tudo é bom temos que pegar em alguma merda, não é? Neste caso eu acho que foi... acaba por haver depois uma narrativa normal que existe nos filmes, que é sempre um contratempo e depois a resolução desse contratempo. Neste caso foi bem a namorada de lado do outro, ou a mulher, ou seja lá o que ela for, em que o outro desiste e passado pouco tempo ele volta outra vez. Eu acho que é esse, para mim, esse é o único plot que existe no filme. O resto são situações que acontecem. E acho que essa cena foi feita muito apressadamente. Pá, foi feito mesmo só para dizer que foi feito, percebes? Sim, eu concordo. Eu sei que acredito que aconteça muitas vezes e é isso que eles querem satirizar, blá, blá, blá, blá, diferenças criativas, essas merdas todas. Neste caso nem foi tanto diferenças criativas, neste caso foi aqui o poder, não é? E essas coisas todas. Mas acho que a resolução... foi, ou seja, isso tudo aconteceu para aí nos últimos 15 minutos do filme, acho eu. Se estou errado, corrijo-me, provavelmente estou. Mas foi feito assim mesmo à pressão e mesmo a resolução do próprio problema foi posta ali mesmo à pasada, que foi tipo, o gajo entra lá dentro, olha, somos famosos no Japão, ah, ok, olha, boa sorte e tal, e depois entra no concerto e está tudo bem outra vez. E já está no Japão. E aí já está. Eu, sim, mas aí eu percebo. Pronto, é um salto e ok. Mas é mesmo no final do filme, não é? O filme acaba mesmo com essa situação em que claro que esse problema começa muito mais cedo, a partir do momento em que ela aparece. Esse problema começa a partir daí. Mas de facto, mas o tempo em que ele de facto acontece e o tempo em que ele é resolvido e a forma como é resolvido, acho que se calhar foi um bocado apressada e se calhar até podia nem ser usada, na minha opinião, porque o filme já é bom pelas situações que eles existem. Eu concordo plenamente com o que o Abel disse, porque se calhar da primeira vez que eu vi o filme não, mas agora 10 anos depois de ter visto o filme... Foste vê-lo ao cinema quando saiu? Não, vi em episódios no YouTube. a sério. Okay. Não, mas senti mesmo isso. Senti que foi tudo muito apressado. Lá está. Acho que foi feito um bocado à pressão. Pá. Foi posto mesmo só naquela de fazer o tal problema que tem que ser resolvido, não é? Há um filme pai de 74 ou 75 com os Ramones chamado Rock and Roll High School, que é um daqueles filmes em que eles tipo, se revoltam contra a escola. E o final também acaba por ser um bocado assim, que é tipo, eles explodem com a escola. Uma coisa assim. Olha, este filme, para mim, olha, acabaste de me arranjar a melhor forma de descrevê-lo. Então. É como ouvir um CD dos Ramones, estás a perceber? Eu adoro a música dos Ramones. Uma só de cada vez. Exatamente. Quando começo a ouvi-las todas a vir na minha direção, eu gosto muito delas, mas é uma de cada vez e eu aguentas. Agora, quando assim, são todas... O filme é curtinho, o filme tem 1h20, pá. Sim, pois... Acho que também menos que isso era complicado. Exato, mas a hora e vinte, como é sempre... como eu tive sempre essa sensação de estar no mesmo sítio, percebes? Não, acabou por me gostar mais a hora e 20 do que no outro filme. E comecei mesmo a gostar muito do filme. Comecei mesmo... pensar, Eduardo, se tu fores uma banda em digressão, tu acabas por encontrar também sempre os mesmos ambientes, não é? A tua vida acaba por ser... Vais para o palco, depois isso, do palco vais para o outro. Claro, ó Ribeiro, a minha vida é toda no mesmo sítio. Eu acordo todos os dias no mesmo sítio. Mas o filme é um suposto documentário, percebes? Essa não é essa, que eu encarei mesmo. Mas é o que eu estou a dizer, ó Ribeiro. Hã? Mas nem os documentários, ó Ribeiro, desculpa lá, nem os documentários a sério. Ou melhor, todos os documentários da série têm ali a ficçãozinha ou a montagem, seja o que for, para ajudar a narrativa. Ah, exatamente. Mesmo os reais. Ou seja, o que eu quero dizer é não é só por exemplo, porque... esse documentário do Led Zeppelin que eu falei há pouco, acabas por encontrar praticamente isto, destes ambientes. Mas então é um mau documentário, meu, porque os documentários ainda assim têm que arranjar problemas, as coisas, não é? Eu acredito que mesmo, e os que tiverem, eu vou-te dizer exatamente a mesma coisa do que te estou a dizer aqui agora, percebes? Não estou a dizer que seja um problema do filme, estou a dizer que até pode ser um problema do género. Está vai-se repetindo. E se eu disser isto mais duas ou três vezes, vou fazer a mesma coisa que o filme. Porque está sempre no mesmo sítio. Ah, pronto. Mas gostei. Acho que o filme. Só vou comentar no que tinha falado antes. Eu acho que o filme, até perto do final, é uma comédia. O filme é simplesmente uma comédia. E o que acontece no filme está a servir às piadas que eles querem contar, em vez de ser o contrário, eu acho. E quando chega perto do fim, sim, começa aquela história ali com a namorada do gajo e aquilo. Mas eu não sinto que aquilo pareça muito forçado. Eu até comi bem aquilo. Eu senti que quando os gajos criam aquela rivalidade entre eles, é aquela situação em que já falámos muitas vezes, que é quando gostamos muito do filme e depois temos que dizer alguma coisa sobre ele, às vezes temos que pegar em coisas que não são tão boas, como quando vemos um filme em que ele é uma merda. Sim, sim. Tentamos procurar as coisas que são menos más, percebes? E esse foi por isso que eu falei. Eu comi bem a cena na mesma, está-se bem, pá, mas lá está, foi o que teve menos bem no filme, eu acho. Uhum. Mas se não houvesse nem isso, porque isso é tipo a única coisa que o filme tem, e um pouco atrás de alguma coisa emocionalmente mais séria. Se o filme nem isso tivesse, se fosse puramente uma comédia, não acho que ia ser pior? Uma sensação de vazio, tu achas que ia aumentar a sensação acho, de vazio? Eu não acho, porque se essa só cena, mesmo uma comédia, assim, se essa só cena, é Lucas, alguma coisa. Essa cena acontece mesmo no finalzinho, meu. É mesmo a acabar. Ou seja, se tu aguentas uma hora, ou uma hora e cinco, ou uma hora e dez, de comédia, atrás de comédia, sempre ali, tinga, tinga, tinga, tinga, como diz o Eduardo, e com razão. Epá, eu mamava mais 20 minutos, percebes? Não era por aí. Ou seja, acho que não foi isso. Isso não melhorou o filme, acho pelo contrário. Uhum. Acho que não que podiam ter arranjado. Eles já tinham um problema grave em mãos. O problema deles era que não estavam a ser reconhecidos como queriam. Estava a correr isso mal aí a tudo. É que depois eles leva não precisavam de pôr aquilo. Da banda, não é? Exatamente, eu acho que eles o facto de eles perderem a confiança até no agente vai um bocado também por isso. Mas é que aquilo. Mas é que aquilo da relação mesmo, da gaja. Mesmo esse plotzinho, estás a ver? Eu encarei como tu estavas a dizer no início, ou a meio, que é. Blocos geniais de situações, estás a ver? Eu encarei como mais uma situação que é perfeitamente retratável em montes de exemplos. Por isso é que não fez confusão nenhuma, não sei. Não, eu acho que a cena da gaja é um grande típico clichê das bandas daqui. Eu acho interessante eles terem retratado isso também, mesmo tenha sido... apressado. Achas que, Lucas, quando viste essa situação da gaja, eu não sei há quanto tempo é que viste o filme, a primeira vez, mas quando viste essa situação da gaja, tu achas que, primeiro, quando tu viste, ficaste surpreendido, foi ou estavas à espera? E segundo, achas que quando o filme foi feito, já era clichê, ou não? Ou ainda não era clichê na altura? Estás a perceber o que eu quero dizer? Sim. Eu não sei... Porque isso é muito... Eu não sei se era clichê no cinema, com certeza. Eu acho que sim. Percebes? Mesmo que não seja numa banda de música, É muito típico. É o típico. Okay, temos dois amigos. Exatamente. E um tem a namorada. E a namorada começa a se meter no negócio e estraga contra a situação. Estás a eu não sou contra o episódio em si. Eu não desgostei do episódio em si. Eu desgostei a forma como ele foi resolvido. Exatamente. Ou a velocidade em que ele foi resolvido. Não, não, o episódio em si, lá está, é mais uma cena que acontece. Sim, mas eu estou a questionar o episódio em si, estás a perceber? Eu percebo que é um lugar comum, mas é um lugar comum que está a ser contado. Se calhar para resumir, melhor aquilo que eu sinto é que eu acho que os lugares comuns não precisam de ser contados, estás a perceber? O que é mesmo, o que já é clichê na vida real, não precisa de ser contado. Mas aquilo causa uma coisa interessante nos personagens. Mas isso aí, a cena da sátira é precisamente apontar esses clichês todos, não é? Exatamente. Mas acho que aquilo causa uma coisa interessante nos personagens, porque faz eles explorarem o outro lado deles, faz eles explorarem aquela inimizade que eles têm, eles ficam mais distantes um do outro. Dá para explorar esse outro lado que o filme até então não estava a demonstrar. E eu acho interessante isso. Agora por estarmos a falar em clichês, desculpa lá interromper, lembrei-me da última coisa mesmo que acontece no filme, que é quando está mesmo a rolar os créditos. Em que temos a última pergunta que é feita lá ao isso foi o que eu achei mais engraçado do filme inteiro. Está muito bem aproveitado isso, porque ele pergunta-lhe o que é que tu farias, é aquela pergunta clichê, a pergunta mais clichê de sempre, que é o que é que tu farias se não tivesses a tocar numa banda. Ah, sim, ele responde que podia trabalhar num sítio, numa loja de roupa, coisa de sapatos. Opa, a maneira como eles resolvem esse clichê, em termos de texto, há que tirar mesmo o chapéu. Lá está, mas aí acrescenta qualquer coisa, não é? Ele aí acrescenta qualquer coisa ao clichê, percebes? E eu perguntava, e que número é que tu calças? Agora responde. E o gajo responde-lhe. E o gajo continua a fazer a entrevista e ele, não temos. Para provar que seria bom nesse trabalho, não é? Exatamente. Opa, por falarmos em clichês, a maneira como ele lida aí com o clichê é muito boa. Mas é diferente. Só não se compreende mesmo, é porque como é que ele. Lá está, não consegue utilizar isso para resolver aquela situação do. A situação da namorada é um clichê que não acrescenta nada. O clichê pode ter interesse, aquilo que eu estava a falar um bocado, se acrescentasse efeitos alguma coisa, mas efeitos cómicos não acrescentam. Ali é exatamente. Não, mas exato, eu acho que testa a amizade deles. Ah, tu achas que acrescentou essa cena das. Lucas, mas não acho que seria necessário, muito sinceramente. A cena da gaja, eu acho que é necessária, meu. Eu acho que é mesmo necessária, meu. Porque, como todas as outras cenas são clichês, e é mesmo para apontar essas cenas, a cena da gaja é necessária. Assim como a cena de está tudo mal, está tudo uma merda, queremos acabar, queremos ir para outro sítio. Olha, de repente temos sucesso aqui. Está tudo bem outra vez. Então vamos lá ter sucesso, vamos ter sucesso outra vez todos juntos. Assim começa a cena. Eu acho que é necessária, meu, porque faz precisamente parte disso tudo, meu. Eu não estou a dizer que a situação não seja necessária. Se calhar até era necessária mais situações daquelas. Não vale a pena contar, não é? Não vale a pena não, contar porque da forma está em como todo foi lado. Contada, da forma como foi contada, é mesmo não acrescentou nada, percebes? Não estou a dizer que não acrescentou nada à história. A história é que não acrescentou nada à situação. Porque quando tu pegas num clichê e pões numa história, um clichê da vida real, uma personagem qualquer que todos nós conhecemos, como já falámos no The Office, por exemplo, mas quando pegas numa personagem qualquer, que é um ponto comum, aí tu normalmente no filme vais acrescentar qualquer coisa, vais levá-la a um extremo, vais fazer qualquer coisa com ela. E ali o que eu senti foi que não acrescentou nem nada à história, nem a história acrescentou à personagem, percebes? Nem a história acrescentou ao acontecimento. Não sei se me estou a fazer entender muito bem em relação sim, a isto. Sim. Eu, na minha opinião, preferia que a progressão da história tivesse sido a banda a determinado ponto falhasse. Porque era mais interessante para ti, enquanto espectador, se calhar o documentário sim. continuar e tu percebes como é que eles lidavam com isso, não é? E estás a assistir à preparação do musical do Jaco Estripador, não é? que devia ser qualquer coisa genial. Muito bem, meus meninos, acho que já falámos o suficiente do filme. Vamos passar então à parte das pipocas. Pipocas, pipocas, pipoiucas, pipocas, pipocas, pipocas de ouro. Ok, estamos na parte das pipocas. Para quem nunca ouviu isto, nós damos pipocas de entre uma e quatro pipocas. Vamos começar forte. Quantas pipocas dás ao filme? Eu vou inaugurar as minhas 4 pipocas. É lá. Porque realmente, meu, é isso, eu não tenho nada a apontar ao filme. Eu achei o filme genial no seu todo, meu. Todos os momentos eu achei que eram necessários. E realmente, opa, não consigo apontar nada, por isso não tenho outra hipótese de não dar as 4 pipocas. Ou as 11 pipocas. 11 pipocas, exatamente. 11 pipocas, não é? Do máximo de 10. Ah, 11 pipocas! Do máximo de 10 dás 11. Muito bom, muito bom, muito bom. Certo. Eduardo, quantas pipocas dás ao filme? Eu vou dar 2 pipocas, por aquilo que já disse. Acho um bom filme, acho que o filme é engraçado, mas o filme foi perdendo gás para mim e... Para ti tudo é gás. Foi okay. Basicamente aquilo que já disse. Guilherme, quantas pipocas dás ao filme? Dou 3 pipocas, gostei muito do filme. Achei muito rico em termos de improvisação. Sou rico! As personagens e os atores estão todos muito bem. Não dou as 4 porque... Pá, não sinto que... Porquê? Porquê? Porquê? Ai. Não sinto, meu. Se sentisse, eu dava. Era sentir. Não sente aonde? Ok. Guilherme deu 3 pipocas. Lucas, quantas pipocas dás ao filme? Vou dar 3 pipocas. Gostei do filme. Eu indico para a nossa audiência do filme. Eu achei muito bom. Parecia que ele estava a dizer. Parecia que estavas a dizer, ó, Lucas. Faleceu. Parecia um obituário. Nomeaste cavaleiro o filme. Eu achei muito boa a ideia que o Ribeiro deu agora há pouco de que o filme seguisse a estrutura de que a banda tivesse pra acabar e ver os gajos ter que viver no mundo depois sem aquele poder todo de rock. Eu, por acaso, achei bem interessante essa ideia. Mas eu gostei isso muito. Isso fez diferença na tua opção de pipocas? Não fez. Eu acho que é uma boa comédia. Eu acho mesmo muito engraçada. E é isso. Ok. Pronto, agora é a minha vez. Eu vou dar 4 pipocas. Para mim, a cena de ver filmes é... Mais que tudo, eu gosto muito, adoro falar sobre os filmes depois, refletir sobre eles. E neste filme, provavelmente peco um bocado por isso, mas acima de tudo, os filmes para mim é entretenimento e ver e passar bem aquele tempo que o filme tem. E para mim, não houve muito melhor que este filme nesse sentido, principalmente em comédias, foi das melhores comédias que eu já vi. Por isso, assim, e a identidade dele está lá desde o início. Eu ouvi os primeiros 5 minutos, eu vi logo que ia dar 4 pipocas ao filme, porque eu, a não ser que depois eles mudassem muito ou fizessem coisas muito diferentes, mas eu vi logo que o tipo de humor e as situações iriam ser muito engraçadas e que eu fosse adorar a experiência de ver o filme, com que faz que eu tenha escolhido as 4 pipocas. Pronto, e falta o Rui Ribeiro. Diz a Ribeiro que escolheste o filme. Quantas pipocas dás? Pá, eu diverti-me imenso a rever o filme, apesar da última vez que vi foi para aí há quase 10 anos atrás. Mas eu concordo muito com aquilo que o Gui estava a defender. Por isso eu fico pelas 3 pipocas. Lá está, sinto que falta. O filme está, pá, incrível, adorei ver, como já disse, e diverti-me imenso. Mas sinto que poderia ser qualquer coisa mesmo de espetacular. Mas estás a falar, poderia como? Se tivessem feito a ideia que tu acabaste de ter? É pá, em grande parte, se não tivesse este problemazinho do conflito, percebes? Da maneira como eles resolveram isso, acho que isso empobreceu um bocadinho aquilo que foi construído. Mas diz-me uma coisa, se quiseres, alteraste a tua percepção? Tu ias dar 4 e por causa disso não, sabes uma coisa, engraçado foi, a minha percepção alterou-se se calhar por causa do tempo que se passou desde a última vez em que eu vi o filme e vi agora. É muito curioso isso, mas repara, o facto de eu dar 3 pipocas não quer dizer que... Claro, meu, claro. De certa forma, desprezo o filme. Eu, tipo, sim, sim, obviamente. 3 pipocas é bom. Eu adorei o filme. Eu não vou mais participar desse podcast se todo mundo gostar do filme e todo mundo estiver feliz. Eu quero um pouco de ódio. Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Mal. Qual é o próximo filme? Eu estou acho... a tentar fazer a vontade, não sei se... Ribeiro, deixa-me só concluir. Relativamente às pipocas, é assim, eu, para mim, um filme de quatro pipocas é... Pá, tem mesmo que ser um filme que eu... Pá, que me vire completamente do avesso, que seja algo que eu... Pá, me fique no chão inconsciente durante uns pois, minutos. Pois, assim... Um bocado assim de género. Certo, vamos finalizar isto. Vou só resumir. O Forte deu 4 pipocas, o Eduardo deu 2 pipocas, o Gui deu 3 pipocas, o Lucas e o Ribeiro também deram 3 pipocas e eu dei 4 pipocas. Para a semana vamos estar aqui para falar do Truman Show, que é um filme de 1998 que foi escolhido, salvo erro, pelo Forte, certo? Forte, queres dizer alguma coisa em relação ao filme da próxima semana ou ficamos por aqui e para a semana? Ah, pá, não, apá, vejam só se não há aí para aí alguma câmerazita ou assim, sinceramente. Fora isso, está a ter. Muito bem, meus jovens, terminamos por hoje. Para a semana há mais. Adeus. Adeus. Boa noite. Um beijo a todos.